E esse ano novamente a gente tem a conferência, conferência não, né? Mais um show de verdade da PC Gamer, né? Aquela PC Gaming Show que trata de hardware, de jogos de PC. E eu acho que em 2015, acho que eles pecaram muito em sair um pouco dessa linha de conferência, né? Eles quiseram fazer uma coisa mais TV, assim, plateia, conversar com o produtor e um showzinho aqui, uma piadinha ali, um negocinho assim. Eu acho que ficou muito, não sei, eu acho que foi muito maçante o tempo que foi. Foi tipo a última conferência da E3 no ano passado, daí tava todo mundo esgotado já, e os caras me botam uma conferência de 3 horas só fazendo piadinha, conversando um monte de coisa. E o problema é que assim, eles focam bastante, claro, é jogos de PC e tal, então eles acabam focando muito em hardware. Ano passado eles chamaram o Phil Spencer pra conversar um pouco e tal, mas acho que eles focam muito numa coisa que a galera não quer ver. Não quer ver hardware, não quer ver o que, que eles estão preparando de novo na indústria de hardware. A gente quer saber de jogo, o que, que vai sair realmente, anúncio, vídeo, detalhe, gameplay. Os gamers de PC, na verdade, eles, não vou falar que isso é uma coisa ruim, mas eles se gabam muito do poder de fogo das máquinas deles, né? Que se for comparar com Xbox, com PlayStation, é tipo assim, tem hardware ali que é infinitamente superior. E por isso, muitas vezes, as empresas de consoles, elas vão atrás das empresas de games para tentar fechar parcerias, tentar tirar um pouquinho essa coisa grande do PC, porque o Xbox One tem isso, o PlayStation 4 tem isso, coisa que o PC não tem. E muitas vezes eu vejo a indústria, tipo assim, os PCs gamers, né, o povo que compra computadores para jogar, um pouco de coadjuvante, muitas coisas relacionadas a jogos. Isso, às vezes, é umas coisas até absurdas, como jogo mal otimizado para computador, coisa que não existe mais nesse ano que a gente tá. Só porque tem empresa que continua, e depois de 3 meses lança pacote corretivo, coisa assim. Então, hardware chama muita atenção, eles vão em cima disso. Exato, mas eu acho que igual o Lucas falou, tipo, pra E3, isso não. O foco da E3 é jogo, né, velho? Tipo, eu acho que ninguém tá louco de conferência pra saber de uma nova placa de vídeo da Nvidia. Não, tá doido, cara. Tem evento da Nvidia pra fazer isso a cada mês, se quiser, pô. Anunciar por lá. Justamente. Né? Faz isso no E3. Só que é aquela história, né? Às vezes não tem conteúdo, eles querem aparecer, infelizmente, né? E daí dá nessa. Tem que apelar pra alguma coisa. Mas, tipo assim, ano passado, eles não tiveram destaque algum de PC pra mostrar de jogo. Eles mostraram, sei lá, expansão do Arma 3 e American Truck Simulator, trailer de outro jogo e, porra. Acho que, sei lá, Star Citizen, alguma coisa assim também. Mas, cara, muito vago. Foi muito longa. Muito longa. Daria pra fazer o que eles fizeram em uma hora, sei lá. Diferente. Agora esse ano, pelo menos, vai ser um pouco antes da conferência da Ubisoft, então eles vão ter que apressar o passo. Vai ter provavelmente uma hora só de. Porque eles são às 16 horas e a Ubisoft é 17, né? Pois é. Provavelmente vai ser bem curta. Vou diminuir drasticamente o tempo do ano passado. Ainda bem, né? Mas vocês acham assim que tem algum jogo de destaque exclusivo de PC? Honestamente, não. Exclusivo não. Eu acho que a Blizzard falou que vai aparecer por lá, mas anunciar jogo lá, eu duvido que eles vão anunciar. Não, talvez que mostrar alguma coisa de Overwatch. A Blizzard deixa tudo pra BlizzCon, né? Ganha mais dele. Pois é. Mas eles disseram que não apareceu lá, mas apareceu uma coisa, anunciaram outra.